Era pra ser de leve, só que foi intenso. Parecia ser tão pouco, mas se tornou imenso. Tipo dois adolescentes, abraços, beijos quentes, simples toques e desejo. A maldade já vem na mente. Esse seu corpão sarado dá conta do recado, me deixando sem juízo e pronto para o pecado. Te despindo só de olhar, com calor só de abraçar. Basta você me tocar, sempre estou pronto pra te amar. Tudo tão puro, honesto e sincero. Meu olhar profundo dizendo eu te quero. Ansioso espero. Corpos colados, suor e prazer. Meu bem querer. Muita loucura até o sol nascer. Só eu e você. Só eu e você. Sem envolver. Puro prazer. Até amanhecer. Só eu e você. Sem envolver. Puro prazer. Até amanhecer. Só eu e você. Sem envolver. Puro prazer. Só eu e você, sem envolver, puro prazer. Até amanhã. Você já sofreu e eu também sofri. Não, eu não desisti. Pois nunca é tarde pra voltar a sorrir. Ah, meu amor, olha nessa aqui. Quando se encontra um verdadeiro amor, os dois se entregam sem medo ou pudor. Ninguém entende, é tudo de repente. Tudo incendeia, a chama se acende. Meu coração já não está mais carente. Ganhou o seu coração de presente. Muita paixão em um desejo ardente. Tesão crescente é o amor entre a gente. Muitas loucuras que a gente fez. Quanta sensatez, tudo de uma vez em menos de um mês. Só eu e você, sem envolver, puro prazer. Até amanhecer. Só eu e você, sem envolver, puro prazer. Até amanhecer. Só eu e você, sem envolver, puro prazer. Até amanhecer. Só eu e você, sem envolver, puro prazer.